Navegador 5-0, com a informação Kilo, cruzando 230. Oceaner 6250, essa é a identificação. Deixa a minha chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050. Dia, Bomed 1, Oceaner 6250. Controle Salvador, bom dia, Azul 2590, informação Kilo, no ideal de descida. Azul 2590, essa é a identificação. Autorizado direto ITAP, desce para o nível de voo 050. Boa, ITAP descendo para 050, Azul 2590. Oceaner 6250, nível reautorizado 060. 060, então reautorizado 060. Divina Eco, chame solo 21, decimal 9, gol 1230. Seu solo com as 27. Estabilizou, gol 2171. Gol 2171, me chama Torre 198, decimal 95. 295. Azul 2590 para sequenciamento, curve à esquerda na proa 030, limite ao curso do localizador. Esquerda 030, limite ao lote 2590. Nem velocidade recomendada? Livre das restrições. 2590. 2171, o senhor é a última a pousar com a pista completa, após os 30. A pista será impraticabilizada nos últimos 1.300, ok? No momento, pista completa. Trazo, gol 2171. Delta, Eco Golf, não há tráfego conhecido a informar. Sequência livre para a coordenação. E a 250, confirme velocidade de carga. Velocidade de 285. Azul 2590, com a velocidade de carga. Azul 210, quer que acelere? Afirmo. Acelerando 440. Ok. Centro Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, 125? 1. 25, obrigado. Azul 2590, atenção, atenção as aeronaves na escuta do controle Salvador, estão no zero agora, disponível somente os primeiros 1.700 metros para voo. 2590, sim, 1.300 metros disponíveis. Gol 2171, no solo 30, livre na Golf, na última direita, e chame solo 2119. Na Golf, última, chama 219. Só para informar, tá um pássaro morto aqui na, do lado direito da pista. Ok, ciente. Nessa posição que o senhor se encontra agora? A posição passada ali, logo após a marca da inversão. Ah, ok, grato. Alpha Golf Zero, 24, fly direct, Yank Lima Hotel. Direct Yankee Lima Hotel, Hopetok Alpha Golf 024. Mike Sangureça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reparto estabilizado. Sempre, descendo para 2000 pés, 1-0, 1-6, autorizado ILS X-Ray da 1-0, reporte estabilizado, Papa Romeo Fox, Mike Sangureça. Passa da pedra no garurão. Escada agora de 250. Reduza para 220 mais. 229 destino, senhor. 62, 12. Salvador, muito bom dia, Azul 2796, se aproxima da ponta Carapão. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Sim, autorizado a alinhar e manter pista 1-0, Azul 2796. Bem, para informação, o senhor já está ciente que a pista é impraticável agora nos últimos 1.300 metros? Afirmativo, estamos sim. Alinha e decola 1-0, vento 220 graus, 09 nós. Ciente, autorizado a alinhar e decolar, Azul 2796. 3000, 1096, proa 030, azul 2590. O 2590 reduza para 1809. Reduzindo, 1-80, 2590. Azul 2590, tráfego 2 horas, 10 milhas, como sudeste, agora 2000 pés, é um Bravo 350. Tá ciente, 2590. Ele acerta o localizador nessa proa? Mantenha presente, proa, aguarde o retorno. 2590. Estabilizou no localizador da 110, Papa Romeo, Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, tô usando 8, desceu a 95. 3895, grato, Fox Mike Tango. Azul 2590, para o localizador, curva direita pro 0, confirmando pro 100. Desceu para 2000 pés, ajuste no 0, 16. Autorizaria LS em cuida pro 100. Prossegue na descida, acionei a 6250. O Chanel 250 desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 4 mil pés, Chanel. Foxtrot Mike Dunn, com a informação, pista 1028, operando apenas com 1700 metros disponíveis. Pista livre, pouso autorizado, vento 200 graus, 09. Ciente, o Fox Mike Tango tem intenção de pouso na 17. Fox Trot Mike Tango, estão chamando para cancelamento do voo IFR. Ciente, dá presente, já cancela e solicita base pela direita da 17. Azul 2590, reduzindo para aproximação. Chanel 6250, para sequenciamento, curva... Mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Ativo, mantenha presente proa, discurso do localizador, Chanel 6250. Bem, a curta final da 17, o Fox McDonald. Azul 2796, decolado 238, acione o transponder 0225, chame controle 208. 0225, chamará controle 208. Como Oeste, 10 milhas, descendo para 2 mil pés. 6250. Azul 5, com 11 a bordo, 1h40 de telemetria, passando. Liga, Sonar, parte 4, chame Prontax, mostra como é que é aqui. Prontax. 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde, 1 Alfa para nível de voo 1970. Sim, sobe via Conde no Alfa, nível de voo 1970, azul 2796. Azul 6250, desce para 2 mil pés, ajuste no 06. 2 mil pés, 1 06, achando a 6250. Controle azul 2590, pode descer pelo glide? Azul 2590, vai estabilizar? Afirmativo, vai estabilizar agora. Chega a torre, 98, decimal 95, azul 2590. 1895. E qual é a distância da plataforma, Salvador? Está 21 milhas, na radial 232. Seguinte. Salvador, bom dia, o Azul 2590, 11 milhas, merece. Azul 2590, reporte Lídia Serra, altímetro no 096. 096, 2590. Aproa 070, aproa Maraia, estabilizada, né? 6250. Fox Mike Tango, solo aos 40, frequência livre, boa. Azul 2590, conforme notando, agora pista 1028 operando apenas com 1700 metros disponíveis. Pista livre, pouso autorizado, vento 220 graus, 099. Autorizado pouso, 2590, ciente da restrição. Prêmio Tempo, APA autorizado, chame para ingresso no 7. Autorizado, Eco 196, mantendo o 7. Localizadora, Xanha 6250. Xanha 6250, chame a torre 118, decimal 95. 295, chama na 6250. Controle azul 2796, pequeno desvio à esquerda devido a formações. Proa 042 por 2 milhas. 048 por quantas milhas, confirme? 040 por 5 milhas. 040 por 5 milhas, ciente do desvio, reporte a tecla. Botar a regressão na rota. Estamos repetindo. Não, negativo. Conforme notamos, a partir dos 30 começou a obra, a pista operando com 1300, corrijo, 1700 metros. Se não tiver, só uma dúvida, tio. Eu já tinha ouvido no antigo, obrigado. Salvador, Oscar, Mike Yank, pronto para o táxi. Oscar, Mike Yank, táxi autorizado até o ponto de espera da Oscar. Táxi até o ponto de espera da Oscar. Seguinte, Oscar, não vem, me aguarde. O Oscar, não vem, me condições de início de imediato? Autorizado 97, decolagem, vento 220 graus, 109, Eco 190. Oxana 6250, informação adicional, Papa Alfa 31, iniciando na pista auxiliar, com proa do litoral à direita, não interferirá no seu pouso. 6250. Autorizado ali, manter o pistão no 7, acho que é o Mike Yank. Autorizado ali, manter. Azul 2590, solo aos 45, chame controle, corrijo. Chame controle, solo 21, decimal 9. 21, 2590. Puxa, né, 6250, pouso autorizado, pistão no 0, vento 220 graus, 09, nós. 220-09, autorizado, pouso, né, 2. Papa Tango, Eco Zulu Novembro, decolado aos 4-5. Suba e mantenha meu pé, chame o controle 20, décima 8. 08, Novembro. Pois, Eco Zulu Novembro, decolado, você escuta? O Eco Zulu Novembro, mantenha 1 no meu pé via corredores. Autoriza a sessão, senhor, por 085 pro direta por destino. Mike Yank, aguarde. Boa, aqui na proa, mantendo no meu pé 240, senhorita. Está tendo uma chuva forte aqui em formação na proximidade do... ali depois de Ondina. Prefiro, está autorizado para o destino, mantém inicialmente no meu pé. 90, vai manter a 240 até passar essa chuva aqui, depois voa direto do destino. ONU, ponto de espera da 10, pronto. Ô, Xavier, 6311, autorizado ali, mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 6311. Eu acho que é uma equipe pistão no 7, decolagem autorizada, vento 22, 0 graus, 08 nós. Autorizado na 7, graus, canal. Ô, Xavier, 6250, no solo 47, livre na eco, chame no solo 219. 219, já vai chamar. Eu acho que é uma equipe que decolado aos 47, apoio o farol de Itapuã, mantém a minha escuta até a vertical e após transferir o controle 120.8. Decolado e manterá sua escuta até o farol de Itapuã e depois fala com o controle, né? 2459 miles southwest of Salvador, VOR, radio service terminated, contact is Ilhéus, approach control 120.1. Bom dia, Oscar, Mike Yankee, mantenham no meu pé via corredores. Controle, bom dia, Papatango Lima, Aquilo Bravo. Papatango Lima, Aquilo Bravo, desça via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed, quanto mundial de descida, desce aos 50, está se inspecionando ao Lima. Gente, Lima, Aquilo Bravo. Oi, Salvador, bom dia. Oscar, Mike Yank. Papago, meu Oscar, Mike Yank, mantenha um no meu pé e seguir com os Bandeira 1000 solicita a pro direta da P-59, está 10 minutos aqui. Oscar Mike Yankee, ciente, tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo sudoeste, mantendo, subindo para 1.500 pés, Alfa 34. Ciente do tráfego, Oscar Mike Yankee. Salvador, boa tarde. Bom dia, 6311 da Xené. O Xené 6311, contato aberto na decolagem, suba via saída São Voo 1, transição Motiva para nível 360. São Voo 1, Motiva 360. Marcos 1 November, aguarde. Mercantes mais autorizado. Charlie, rua Monte, vou 63 no número. Chanel 63 no número, prossiga. Possibilidade de vai na Proa de Monte, vá, 163 no número. Aguarde coordenação. Guardando. Vale, Bravo, 110 por 50 na Lima Quilo Bravo. Tenente Lima Quilo Bravo, desce para o nível 050. Lima Bravo. Zulu November, autorizado 4.000 pés. Zulu November, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, descendo, passando nível 090 para nível 050, Charlie 402. Aquilo Bravo, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4.000 pés, Papalfa 311. Controle da Lima Quilo Bravo? Prossiga. Autorizado, vai, tá? Cruzado, Itap. É o Walter. Oscar Mike Yankee, numa tráfego conhecida, informar. Não há tráfego conhecido, hein? A informar do setor. Frequência livre. Foi 7 milhas e meia para a posição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, 920, decimal 3. Aracaju 203, 9796. Via 3, 1-1, chame o centro Recife, 128, decimal 3, 5, alterna, 125, decimal 1. 2835, 251, 63, 1-1, bom dia. Centro Recife, muito bom dia, chame a 63, 1-1. Ainda na frequência da torre. Solo Salvador, bom dia, Azul 2770, com mais. Azul 2770, solo operando 21-9. Romeu Alfa, Torre Salvador, acionamento a seu critério na RMA, chame pronto decolagem. Mike, Romeu Alfa, não há tráfego a informar no setor, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 190 graus, 062 a mais. Altímetro no 06. Está decolagem 06 para o Mike Romeu Alfa. De etapa. Lima Aquilo Bravo, desce para 2000 pés, ajuste 10-16, autorizado ILF, excluído da pista 10, informe estabilizado. O Brasil, 2016, vai tomar estabilizado, Lima Aquilo Bravo. Pode voar, dona Céu? Lima Aquilo Bravo, autorizado. A ciência da pista 10, Está disponível somente os 1.700 metros. Estimativa, a intenção após o externo, modificar e solicitar base pela direita do desgastante. Após o pouso, prossegue prolongada mais 1 kg. 3 kg. Bom dia, Mike, Romeu Alfa, passou no destino? Corpo Zulu de Terra, Finlândia, senhora. Passou os radiais e distância? Radial 356, 597 milhas. Mike, Romeu Alfa, reporte livrando CTR. Livrando sua CTR, tomara mais ou menos. Mike Romeu Alfa, como vocês me chamaram de pouso em Intel Flandria? É, olha, dá pra gente, olha. 1 novembro, 48 milhas, Sudeste VR, Salvador, serviço radar terminado, não há tráfego conhecido a informar, frequência livre para coordenação. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. Acione a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. 050 via Bomed 1, voo no 094. Unidade de voar Duna, voo no 094. Autorizado ITAP, voo no 094. ITAP autorizado, voo no 094. Oscar Maikian, que prossiga. Maikianque autorizado, falando farol do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Vou ter 500 ou no 1000? Já tem uma Maikianque autorizado no 1000 pés, direto farol de Itapuã. Passou o curso localizador, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, chame a torre, o 98 desse 195. 8895, muito obrigado, bom dia. 180 graus, 109. Confirmando informação, pista operando com 1700 metros. Afirmativo, ciente da restrição. E está autorizado a alinhar e decolar no cargo 0 metros. Setor Mike Romeu Alfa, mantendo agora o número 10, radial, provavelmente radial 356, Pro Norte. Das vizinhanças no setor de aproximação da 1-0. Bravo, gente, atenção após o sistema, vai modificar e solicita base pela direita, pista 1-0. Sim, reporte em condições visuais para cancelamento do voo IFR. 7, Lima Kilo Bravo, base pela direita. Tá ciente, reporte em condições visuais para cancelamento do voo IFR. Bravo. Aqui é Romeu Alfa. Um tráfego conhecido a reportar. Busca livre para coordenação, Romeu Alfa. Mais uma frequência do centro, 125.45, alterna 126.85. Um, dois, cinco, decimal, quatro, cinco, alternando, 2, 6, decimal, 8, 5, centro. Ok, temperatura ambiente, 27 graus, altímetro, 0 no meio. Um, dois, zero, decimal, oito, obrigado. Salvador, bom dia, gol 2065. Gol 2065, contato radar na decolagem, subas e a saída Sambo 1, transição motiva para o nível de voo 360. Via Sambo 1, motiva. É, da Mótima para o 360, obrigado. Controle, eu acho que a Maikian que solicita livrar o número 10 para 500. Oscar Maikian que autorizado 500 pés, parte da função. Quilo Bravo avistado pelo autorizado 17, vento 170 graus, 139. Oi, Salvador, Montego 2171, ingressando na área. 2171, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali, mantém não, no zero, 2171. 21071, informação, pista 1028, operando com 1700 metros, autorizado decolagem, vento 180 graus, 17 nós. Corrigiu, 13 nós. Decolagem da 1-0, 1-2-1-7-1. Lima, Quilo Bravo no solo, Zulu 2, confirmando a Baeté. Ciente, ligue na papá, frequência livre, estacionado. Controle, eu acho que a Mike é que está visual com o campo agora 8 milhas. Mike Yankee, visão com campo? Afirmativo. Chame a Torre Salvador 118 desse momento. 1895, Yankee. Torre Salvador é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, ainda não avistado, mantenha-se em condições visuais no setor. Altímetro 1-0 no meia, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte final da 1-7. 1-0 no meia, está presente, vai curvar à esquerda para 1-7 direita, o Oscar mais quente. Campo confiado, e autorizado, mantém BR-324 até a altura de Águas Claras para cruzamento do eixo 1-0, sobrevoo no Costa Azul, Mike Litoral. Mike Litoral, para reporte no vertical de Águas Claras. Passará na vertical de Águas Claras, Mike, litoral. Controle Salvador, Mar Diego, 2171. Ou 2171, contato através da decolagem, suba via saída São Bruno, transição motiva para nível de voo 360. São Bruno, transição motiva 360, 2171. Atingiu 050, voo 094. Bono 094, desce para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado LS-X-Grid, 1-0, informe estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado LS da 1-6, informe estabilizado 0-6, Bono 094. Chame Centro Recife no 28.35, alternando 25.1. 28.35.258. Obrigado, olha. Oscar Mike Yankee, cheque trem, pouso autorizado na pista 1-7. Vento 180 graus, 1-5 nós. Yankee está baixado e travado. Final 1-7. Uniforme, prossiga. Está autorizado seguir até a papá para o cruzamento da 1-7. Chame para cruzamento. através de Valéria, aproximado das claras, está autorizado para a direta do Costa Azul, cruzando o mito do eixo entre o Mike Vitor Alfa. Autorizado, Mike Vitor Alfa. É o cruzamento, Mike Vitor Alfa. Portará no sobrevoo. Comando 094, estabilizado, NSX Ray, pista no zero. Comando 094, autorizado. Chame a torre 18195, forma o tráfego 10 horas, 4 milhas, aproximadamente 4 milhas, mantendo 500 pés, o helicóptero vai cruzar o eixo, no final, 500 pés. Sim, vai chamar a torre 18195, comando 094. 18 no solo, acho que é que frequência livre, tem um bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gono 094, estabilizado, NSX Ray, pista no zero. Gono 094, tráfego helicóptero a sua posição de 10 horas, 500 pés, 8 FM aproximação, pista no zero, 28, operando com 1700 metros, pista livre, pouso autorizado, vento 1700 graus, 129. Autorizado pouso, pista no zero, Gono 094, confirme pista seca ou molhada? Pista seca, chove apenas na final, sem chuva no campo, recuperação visual. Solicite ao centro, Recife, 128.35, Alter 125.1. 2835.251, 2171, bom dia. Yeah. Gono 094, Solos 21, livre na eco, chame 21, decimal 9. Livre na eco, após 219, Solos, Gono 094. dia, Azul 4207, informação Mike, descendo via Bom, até 1160. Bom dia, Azul 4207, acione a identificação, desça via chegada Bonf para 2000 pés, QNH 1016. 2000 no 016, 4207. Mediações do Costa Azul, vai efetuar o sobrevoo a 200 pés sobre a água, se autorizado, Mike Vitoral. Sobre a água, afirmativo, Mike Vitoral. Descida, iniciando o sobrevoo, Mike Vitoral, informa ao Libra. Eu 4207, ciente que a pista no zero utilizável apenas os primeiros 1 a 7 00 metros. Afirma o 4207. Ok. Sobrevoo Costa Azul, prossegue para seu aeródromo para pouso, 45 mais litoral. Projeto para audiência, tá bom. 20 mais litoral, Alfa, reporte no através do parque de Pituaçu. Para Pituaçu, mais litoral, sim, assim.